esse veneno penetrando em seu corpo. Dia 22 de Garapiaçu, viu, em Ribamar? Quando foi embora. E a minha BCD tá falando aos marcantes. O Bolho disse: obrigado, olha. Sei que onde estou. Olha o extra pro monte. Já chegou por aqui com a gente. Extra, extra. Minhas noites agora são frias. Renato Hugo, terrorista. Porque doido. E equipe tão solteiro. Toca, me arrepio o corpo inteiro, meu amor. Quando falo, o coração bate mais forte, seja onde for. Vou sair pra distrair, aliviar meu coração. Só você. E o meu parceiro Neto Pitbull já tá aqui comigo. Alô, DJ Fabrício! DJ Agatha, toca. E da galera da moto! E o meu parceiro Marina, deixa tá aqui com a gente. Embala o nosso amor. Empresário Abraão, DJ Piranha. E a galera da moto. Meu amor, meu cheiro tem o cheiro de jasmim ao amanhecer. Mas por favor, DJ Agatha, toque essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. DJ Glicínio Absoluto. E o majestoso Aleski com a gente. Lembrando aquele amor que te dei, hoje eu guardo. Já esqueceu do que te... Pedeuzinho! E extra pro Monte, pai e filho do lar! Você me deixou só outra vez. O extra também é... Veneno. Eu quero te dizer como estou, não dá mais. Eu carrego comigo essa dor. Você deixou seu nome em meu peito, guardei como uma prova desse amor. Ao som do vai vem do mar, vou te procurar, dizer que é bom te... Mas te deixar livre. até mais uma marca. Banda, banda. O Donatinho, o cowboy DJ Tênisson, ele e a Veneno agora. Me apaixonei, eu sei, e agora não volto atrás. São as melhores das marcantes. Bora no lugar. O teu jeito de ser me enlouqueceu de vez. Já me marcou o teu sorriso. No sul de São Miguel. Fazer valer o nosso amor. Eu tá chegando o novo céu da pancadão. O mundo inteiro. E o Darlan vai tocar lá, Bedeuzinho. E declarar meu amor por você. Galera da moto, vou te amar para sempre. Só você me faz sonhar. Ao teu lado é meu lugar. Eu sou Nato, rei das bobagens aí. Um abraço do Piranha e do Darlan. Obrigado, seu Nato. Você me deixou chorando com você quando se foi. Joana Tamarinho tá aqui com a gente. Se parece criança pra você. Por que chorei? Por que chorei? Te peço que é. Volte pra mim, te peço. Jefinho, Jefinho Souza e Gabriele Souza. Aí o som da Era do Gelo. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Mirema! E a galera da comitiva? Me fale mais. Junto com a Leija Morena Mil Grau. O Nilson Ellen. Isso. Lá do mini shop aqui. É tão de. Alô, Nilson Bala! Me diz. O mini shop é veneno. Não dá. Eu amo mesmo o homem. Saber que me bebe sem motivo. Acontecer. Te juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Te juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Eu amo mesmo o homem que ela. Ela é minha melhor amiga. Veneno. Família do Lava Jato, lá de Gaparela. Ele falou que sábado vai estar do lado. Veneno. Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração. Bora, Felipão! Tudo desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a vibrir. Olha o meu deputado, galera. Eu também, também me sinto assim quando estás, estás perto de mim. Me sinto como em um espaço. É o Miguel da Pop que tá ali, bicho. Quem pode me tocar? Eu te quero desse jeito. Agora é Miguel da Picada. Portal, onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quiser. Sou criança, eu sou. Alô, Carlinha! Me prometa que vamos fazer. Um abraço! Assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Pro seu filhinho que tá completando 5 anos, né, Louro? Se liga! Aí o sonho e o preto de esquiar. Thank you. garagem de M e a galera da madrugada. Me magoou. O homem que abastece. Nosso amor. Belém do Pará, Gostijó. Me iludiu. Ficou com outro e não pensou em mim. Ao teu lado sempre fiquei. Me humilhava, mas eu suportei. Agora vem dizendo que acabou. E no meu peito só a dor ficou. Levou todo o meu amor, mas eu espero. Ela não te ama, eu te venero. Lembra quantas noites eu fiquei chorando por você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar, mas como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixe o coração. Ela, ela, ela não. Lito Ferreira, de Santa Maria do Pará, empresa VF96. Um abraço pra vocês. E ele já falou que dia 24 vai estar no Tavares. Bora, Vitinho, Vitinho, Vitinho, vai! Vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Hoje que tu apanha. Não diga-me que não dá mais. Não é verdade? Adoeço. Por causa da picada. Apaixonado por você. Me explicar ao coração. E tu te. E a menina me charuto. Lá no extra pro mundo. Ter o que sentir e poder seguir. Tu esquenta que tem a forra. Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Manda aí, me sigue. Sucesso! O Bruno doido, Netinho, Maranhão. Tugu, fuga, rato super fuga. Empresário borrachada. Colecionador de CD, está aqui do lado. Assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. Quem sabe canta? São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Banda, banda, quero mais. E o Arlo e o Ronaldo Show. Aí como louco, louco, louco, comentam que você não dorme mais direito, que tudo é por causa daquela sujeita, que só tem uma amiga que está do seu lado. Não chore mais, amigo, porque... Meu bala, fofa! São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que apagam. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que... sorriso e eu te dou um beijo. Veneno. Deixa o coração depois se abrir. Quem lembra dessa aqui, ó? Com teus olhos, os meus olhos. Júnior do Animal. Som da tua voz. O Marcelão. Dizendo que se arrepender. O Lucas tá falando. Até sangrar que agora já não dói mais. Alô, meu irmão Neilson. Já parei de chorar quando alguém fala de você. Tá baixinho, viu, Neilson? Sei, te pedi. Seu Maroni, fala pra ele. Acabei, nunca mais volto atrás. Foi demais, não mereci. Meu amor, sabe Deus onde foi que eu errei? Tudo bem. Viva! Essa noite eu sonhei com teus olhos, nos meus olhos. Ouvi o som da tua voz dizendo que se arrependeu. Tô morrendo, sim, de saudades. Me diz que a dor chegou ao fim e você vai voltar pra mim. Manda Maria Eugênia! Todo dia tua ausência me persegue onde quer que eu vá. Não sou ninguém. Sempre tenho que fingir que posso sorrir mesmo sem te ver. Eu nunca te enganei, não menti pra depois. Deputado careca tá na fita, viu, Marcelo? Me desprezou, meu amor. Mas agora ele é! Esconder. Veneno. Só eu sei, mas essa noite eu sonhei. Veneno. Deus. Veneno. Meus olhos. Picada. Tua voz dizendo que se arrependeu. Picada. Tô morrendo, sim, de saudades. Me diz que a dor chegou ao fim e você vai voltar pra mim. Será que a gente vai trazer de novo? Extra IBD. Do meu coração. Em sites, internet, homepage, seu e-mail, me comuniquei. Consegui que sensação eu sentia. Nossa história dependia de você aqui. Não se morre, o som do futuro. Beijo, nosso amor surgiu. Vai te transportar, Cyborg te chamando para jato do Fabinho, bicho. Se foi, levou a minha paz. Por que não volta atrás? Meu amor, me liga e diz que ainda me ama. Não aguento mais. A desgraça apareceu. Da solidão. As periquitim doida quando vê os caras. E aí, Lourinha? As periquitim doida quando vê os caras doido. As periquitim doida quando vê os caras doido. As quando vê os caras doido. Quando vê os caras doido. Quando vê os caras doido. Alô, vem Belém do Pará, tá 40 graus. E no pimenta doce tá. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. É DJ Pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou. Tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem. Vai, Netinho, show! Pou, pou, pou, tem, tem, tem. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou. O Netinho é eu. O Veneno. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. 2020, caminhão na trilha da bagaceira. DJ pirou de vez. Pa pa pa pa pa pa pum. Pa pa pa pa pa pa pum. Sai. pa pa pa pa pa pum, pa pa pa pa pa pa pum. Sai, sai, sai da frente, o DJ que tá tocando é o número um. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Olha o Henrique, cai na água, capivara. O copo tá na mão e as novinhas tá descendo. Se liga no som do momento, direto do Amapá. É um megalodon, tubarão vai te pegar. Vai no meio do mundo, o som que... Olha o rei do amendoim. Mal indomável, agora vai explodir o bagulho. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Rio e Marcelo. Bagulho louco, louco, louco. Meu Deus do céu. Bagulho socando no pilão não dá. Bagulho quilo. Bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Aquele velho uísque falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece, conhece. Alisson Metralha, Clebinho Metralha. Júnior Bala. Conhece. O Franguinho, o Alessandro, a Tata Menezes aqui com a gente. Vanessa. Fazer chover em cima deles. Olha o Cearazinho na área. Mais pólvora. DJ Fabrício. DJ Lohan que tá tocando. Hoje não. Fazer chover em cima deles. Muita pressão, é muita pressão, é muita pressão, é muita pressão. Aqui no rock doido, é muita. Segura! Aqui no rock doido, é muita pressão. Aqui no rock doido, é muita pressão. Aqui no rock doido, é muita pressão. Novinha, você é uma flor, vem do batom se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. Você é meu motorista faro da van. E o nonatinho da galera, Super Vinho, o cowboy, DJ Tennyson. Aqui com a gente. Você é minha docela, minha princesa Cinderela. Vai com ela na favela, que morro por ela. Você é minha docela, minha princesa Cinderela. Vai com ela na favela, que morro por ela. Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor. Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher. E minha família, se não sou Silas Emerson. Novinha, o Deus Santo. Ladrão, se não for, amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. Adailton! Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito um vazio ficou. Bora, Pitbull! Não ouvi, não entendi. Samurai! E não quis acertar. João Paulo! Você tá bem do Lava Jato, de Gabaneiro! Consertar o que fez. Alô, sim! Mas não vou chorar. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Viviane Batidão. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher. Faz o caqueado. Toca! Caqueado, caqueado então. Toma, rodiguinha desviada. O Ceará, GDM, galera da madrugada, Daniel Silva. Toma, rodiguinha desviada. Caqueado então. Toma, toca e faz o caqueado. Mário Everton! Faz o caqueado, toma. Faz o caqueado, toma. Faz o caqueado, faz o caqueado. Toma, toma, toma, toma. Faz o caqueado, toma. Faz o caqueado, toma. Faz o caqueado, faz o caqueado. Toma, toma, toma, toma. Batista. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Alô, Neilson! Um emprego, férias de verão. Nosso sossego, mas acho que era pouco. Sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal. A picada. E aí eu dizendo a todos da minha maravilha. Vai morar daqui. A chave tá em cima da mesa. Sou melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco. Bora se ligar! Bora, gente, a festa não tem hora pra terminar hoje. Me traía e eu dizendo a todos da mil maravilhas. Vai morar. Veneno. E a chave tá em cima. Bora, Marcelão! Veneno. E de você não quero. Aí o sul da era do G. Tal suas roupas e o que quiser. Porque não vai doer. Dou a volta por cima, sou melhor que você. Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Com esse moço tem. Henrique, cai na água, capivara! Certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. Extra pro Monteiro! Apaixonado. Um abraço! Por isso, eu vou me apresentar.